Luís, técnico do Nogueirense, de facto o Nogueirense não entrou bem, as coisas não começaram a correr bem e depois acabou por ser um resultado expressivo para uma equipe que de facto também apresentou outros argumentos. Como é que viu esta partida? Nós realmente é uma equipa com muitos argumentos, com muitos objetivos. Nós já sabíamos à partida como é que eles iriam jogar, tentámos condicionar um pouco a construção deles, eles procuravam muito o jogo pelos corredores, nós tentámos condicionar isso através de uma linha de 5 e condicionar depois nos dois corredores mais perto da bola. Funcionou durante os primeiros 25 minutos, depois a equipa sofreu o primeiro golo, uma jogada dar mérito também ao adversário, é um excelente passe. Procurar as costas da nossa defesa, isola o guarda-redes, o colega dele no 1 para 1 com o nosso guarda-redes e finaliza. Tem que se dar também o mérito a quem tem qualidade individual e foi o que aconteceu. A partir daí, a nossa equipa não soube reagir e baixou os braços até ao final da primeira parte. Na segunda parte tentámos, temos por cima, pronto, numa desatenção da nossa defesa, não consigo ver de onde estou, se realmente é penalti, o árbitro assinala penalti e mais uma vez começamos em desvantagem, mesmo que quiséssemos ir atrás do resultado era difícil, porque o resultado começava-se a avolumar e quer que não, acaba por ser desanimador. O que é que encontrou neste Nogueirense? Quando é que chegou? Está aqui há cerca de 3 semanas? É uma equipa jovem com ambição. Nota-se que a maturidade competitiva deles ainda não é muita, mas estão a procurar fazer isso, estou a procurar treinar bem durante as semanas desde que estamos aqui. Acho que é um projeto a médio e longo prazo. Eles têm que partir um bocadinho também deles, perceberem isso. Nós tentamos mudar também um bocadinho a maneira de jogar, adaptar-nos também à divisão e aos jogadores que temos e jogo a jogo tentarmos lutar pelos 3 pontos. Agora vem a Naval. Equipa difícil, equipa que a jogar no campo deles tem alguma vantagem, porque é um jogo histórico, né? Tentarmos preparar os nossos jogadores o máximo possível, temos treinado até aqui e garantir que pelo menos nós estamos a ser assolados por uma onda de lesões e tentar pelo menos recuperar o máximo de jogadores para o jogo. É um jogo importante para nós, por isso queremos pelo menos ser o mais competitivos possível e lutar pelos 3 pontos.